Zé Guimarães, Alô Esfiaria Paulista, Rui Barbosa, Chapada Poupas, tamo junto, viu? A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. Dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Senta o braço, estourado garoto, tamo junto, viu? Rei Potts, o melhor da feira, meu pai. A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Não tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. Dói ver melhor, viu?